Outro recadinho, como um bom aprendiz de arroz de festa, eu andei passeando pela podosfera. Eu participei do Omega Cast número 32, que falou sobre as gerações 32 e 64 bits dos videogames. Meu bom amigo Cláudio Dragão Dourado me convidou para fazer uma conversa legal com a galera lá do Omega Cast a respeito de videogames como Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, entre outros. Passem lá que vocês vão se divertir um bocado. O link para este podcast, obviamente, estará nos links relacionados deste episódio. Um último recadinho, se vocês ouviram o episódio 29 de recomendações de podcasts, devem se lembrar que o meu convidado, Lucas Yasumura, o podcasteiro do Radiofobia, estava em vias de lançar a sua página pessoal. Pois bem, eis que eu tenho a honra de anunciar que está lançada a página do Lucas. Chama-se A Árvore do Druida e o endereço é www.druidalucas.com.br. Acessem o site dele que tá bacana pra caramba. Ele tem o Nerdmaster Seal of Approval e é lógico que o link para esse site estará aqui nos links relacionados deste episódio. Recados dados, vamos aos e-mails e aos comentários do episódio 30. O primeiro e-mail que recebi foi de Eric Luthor. Ele tem 31 anos e é de São José dos Campos, São Paulo. E é participante do Discada Podcast, do site Internet Discada. Ele disse o seguinte: olá, Nerdmaster. Quando você citou Maus, não pude deixar de lembrar da minha história com este livro. Acontece que em 1997, quando eu tinha só 17 anos, uma namoradinha de escola me falou sobre este livro e me emprestou o volume que ela tinha, que era, inclusive, o primeiro de dois volumes. Na época, eu não consegui de forma alguma ter o segundo volume e, extremamente frustrado, me conformei em não saber qual era o fim da história. Acontece que, 8 anos depois, no meu trabalho, era meu aniversário e os colegas armaram de me dar um livro de presente. Um deles, o mais esperto, me levou na livraria para fingir que estávamos só vendo os melhores títulos. Qual não foi a minha surpresa ao me deparar com o livro Maus na prateleira e ainda por cima na versão completa de volume único. Fiquei tão empolgado que ele não teve dúvida, esperou voltar ao trabalho, comprou o livro e pediu para embrulhar para presente e me presenteou depois de quando todos cantaram o tradicional parabéns a você. Eu chorei feito criança e me diverti à beça, relendo o começo e vendo o fim daquela maravilhosa história. Só uma correção: os alemães eram gatos e os americanos é que eram cães na história do livro. Abraço, vida longa e próspera. Muito boa essa sua história com o Maus, Eric. Quisera eu que tivesse colegas de trabalho tão ansiosos quanto esses seus. Realmente, eu cometi um paradoxo ao dizer no cast que os alemães eram gatos e depois dizer de novo que os alemães também eram os cães. É claro que no contexto dos quadrinhos Maus, os alemães eram gatos, antagonistas dos ratos judeus, e os americanos é que eram os cães que brigavam com os gatos nazistas. E, para um mini Jabazex, acessem o site Internet Discada, que fica no endereço www.internetdiscada.com, e ouçam o Discada Podcast. Um outro e-mail que recebi foi de ninguém menos que Fábio Aissar, o Fat Frog do podcast, que recomendamos no episódio 29. Ele elogiou os episódios de recomendações e me deu algumas sugestões muito proveitosas para os próximos casts. Valeu por isso, Fat Frog. E, claro, para um outro mini Jabazex, acessem o site www.podcast.com.br e ouçam o último episódio dele, chamado Nunca Antes na História desse País. É um episódio sensacional com a participação do meu querido amigo Nelson Nerdanertal. O link desse episódio estará nos links relacionados, sem dúvida. Outro e-mail que recebi foi de Fábio Querino, que no Twitter atende pela alcunha de Tartaruga Uau. Ele tem 35 anos e trabalha como servidor público federal. Eis o que ele disse. Caro Nerdmaster, escuto o Paranerd há pouco tempo através da indicação de Mayra Moraes do Papo de Gordo. Aliás, é dona Mayra Moraes. Por favor, Fábio, vamos fazer com educação isso daqui. E gostaria de parabenizá-lo pelo ótimo podcast com assuntos sempre interessantes e, por que não dizer, altamente relevantes. Mas o que me motivou a te enviar este e-mail é, na verdade, uma reclamação / sugestão. Geralmente escuto os podcasts no caminho casa-trabalho, faculdade-casa e sempre de moto. Regulo meu iPhone num volume consideravelmente agradável e funciona para todos os podcasts, mas quando um outro podcast termina e começa um Paranerdia, só falta ficar surdo. O volume aumenta consideravelmente e eu acho que o som do Paranerdia é mais voltado ao agudo. Não entendo nada de som, eu estou apenas divagando. Pois a pressão do som muda, fica mais forte. Sou obrigado a parar a moto, tirar o iPhone do bolso interno da jaqueta e diminuir o som. Também, em alguns momentos, noto que o som dos efeitos tem um volume maior do que o normal, e seria melhor se o volume em geral ficasse um nível mais igual. Fábio, muito obrigado por essa sugestão e reclamação. Apesar de já ter 30 episódios feitos no Paranerdia, ainda me considero um novato nesse ramo de podcasting. É graças a ouvintes como você que eu vou ajustando o meu trabalho para me tornar um podcast cada vez mais profissional. E vocês, queridos ouvintes, que tiverem alguma sugestão ou reclamação como a do Fábio Tartaruga, não se acanhem, mandem-nos para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Além dessa sugestão, o Fábio me escreveu também que ouve diversos podcasts e que vai passar a ouvir o Tosco Chanchada, o Radiofobia e o Podcast devido ao episódio 29 do Paranerdia, viu só, Fat Frog? Além desses e-mails, recebi alguns comentários tanto no paranerdia.com.br quanto na página da Combo Podcasts. E quero aqui mandar então alguns abraços para Apolo Creed, alcunha do meu amigo Henrique Pérez, do DASP Movie Maker, Joder Filho, que só ouviu o Paranerdia porque o Matheus HQMen participou, Ed Palhares, que adorou a participação do Matheus, a deusa Artemis, do podcast Ilha Temícera, que começou a vida dela dos quadrinhos com Turma da Mônica e Tio Patinhas, ao Drug, o comentador de estimação do Combo Podcasts, que ficou muito tentado a comprar os quadrinhos do Scott Pilgrim, Mouse e IQ Giants. Bom, Drug, não fica na tentação, meu querido. Compre, de preferência usando os links do Paranerdia. E também comentou o Almighty, do podcast BermudaCast, do site Profissional de Bermudas. Bom, recados dados, e-mails e comentários lidos. Agora vamos ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá. Curioso, né? I'm a Scatman. Para o Curioso Nerds desse 31º episódio, eu gostaria de falar hoje a respeito do que é ser um cinéfilo. Segundo o dicionário informal, cinéfilo é uma pessoa ou ser que ama, gosta demais, é viciada, endoida por um filme. E são o tipo de pessoa que, se o assunto for um filme, a conversa dura horas. Geralmente são pessoas que não têm muito o que fazer e até encaram isso como um hobby. Eis um papo entre um cinéfilo e um não cinéfilo. Não, o cinéfilo chega e diz: oi, já viu aquele filme? E o cinéfilo responde: já, aquela cena da batalha final foi muito bem feita. O ator faz muito bem aquele ato. Só não gostei da atriz da vilã, a mulher feia do cão. Mas os efeitos especiais estavam ótimos. Mas se bem que dava pra fazer melhor, mas tá bom assim. E o que você achou? O não cinéfilo responde: é, legal. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd desse 31º episódio, eu gostaria de recomendar que você vá assistir ao filme Thor. Um dos personagens mais carismáticos e mais interessantes dos quadrinhos da Marvel. Estreou agora dia 29 de abril e, aparentemente, eu ainda não o assisti, mas irei assisti-lo neste fim de semana com certeza, aparentemente está um filme sensacional, pois ele está seguindo a mesma linha do filme do Homem de Ferro, que todo mundo adorou. Então vá assistir ao Thor e de repente você vai encontrar comigo no cinema, porque este final de semana eu vou assistir ao Thor. Eu recomendo. Você que é um espírito do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia. Um podcast para nerds! Oh! Estamos de volta! Bom, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que essa lista de 10 filmes que eu pretendo recomendar para vocês agora são 10 filmes que eu particularmente adoro e que, na minha modesta opinião, deveriam ser filmes que todos os nerds devem assistir. É claro que, como qualquer boa lista dos 10 mais, ela é de cunho pessoal e, se você não concorda ou gostaria que tivessem outros filmes nessa lista, a área de comentários daqui do Paranerd está à sua disposição. Eu, inclusive, sugiro isso. Quem por aí acha que pode fazer uma lista de 10 filmes mais nerds melhores recomendados do que eu, use os comentários do Paranerd e coloque quais seriam os seus 10 filmes recomendáveis. A lista que eu pretendo passar agora, ela está organizada em ordem alfabética. E o primeiro filme é Thank you. Laranja Mecânica. Ano de produção 1971. Direção e roteiro Stanley Kubrick. Atores principais: Malcolm McDowell no papel de Alex, Warren Clark no papel de Dean e Carl Deering no papel do Dr. Brodsky. Baseado na peça de Anthony Burgess, esse polêmico filme do diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, é realmente um achado para quem quer saber tudo a respeito, vamos assim dizer, da forma pitoresca de filmagem do Stanley Kubrick. Se você quer saber tudo sobre esse polêmico e, por que não dizer, adorado diretor, assista Laranja Mecânica. O filme é ambientado numa Inglaterra num futuro indeterminado. Mostra a vida de um jovem chamado Alexander Delarge, ou simplesmente Alex, cujos gostos variam de música clássica a estupro e ultraviolência. Ele é o líder de uma gangue de arruaceiros aos quais se refere como drugs, palavra originada do russo drugu, que significa amigo. Alex narra a maioria do filme em Nadsad, um idioma que mistura o russo, o inglês e diversas gírias do norte de Londres. Por exemplo, Hoser é polícia, Drugu amigo, Chavalco é um homem e Moloco é leite. Alex é irreverente e abusa dos demais, mente para seus pais para faltar na escola, entre outras coisas. A vida dessa gangue realmente é muito violenta. Eles chegam até mesmo a roubar e matar pessoas. Numa das cenas mais importantes do filme, a gangue da Alex invade a casa de um escritor, derruba-o e prende-o enquanto o Alex estupra a mulher desse escritor na frente dele enquanto ele está cantando a música I'm Singing in the Rain, do filme Cantando na Chuva. Por conta dessas atitudes, a gangue do Alex obviamente é procurada pela polícia, e após um desentendimento entre o Alex e os seus subordinados, ele acaba traído e preso pela polícia por um dos assassinatos que ele cometeu. Durante a estadia dele na prisão, ele é submetido a uma terapia experimental de comportamento chamada Tratamento Ludovico. Essa experiência, ele é forçado a assistir cenas de violência extrema mediante o uso de uma droga que acaba fazendo com que ele sinta aversão a essas cenas. Por conta desse tratamento, ele acaba ficando uma pessoa que é aversa realmente à violência e ao toque de uma mulher. E com um efeito colateral, ele acaba também averso à Nona Sinfonia de Beethoven, que por acaso era sua peça favorita. Isso ocorreu porque a Nona Sinfonia foi tocada junto com as cenas de violência durante o tal do tratamento Ludovico. Entre outras viradas do destino, que eu não vou contar mais, senão vai acabar dando spoiler, estragando o filme para vocês, o Alex acaba reencontrando aquele escritor que ele tinha atacado no começo do filme, e eu não vou contar mais. Se você quiser saber mais sobre Laranja Mecânica e ver como realmente Stanley Kubrick é um diretor muito louco e muito nerd, assista esse filme. Algumas curiosidades sobre o filme Laranja Mecânica que talvez interessem vocês saberem. Durante a cena em que Alex é submetido ao tratamento Ludovico, Malcolm McDowell arranhou uma das córneas e ficou temporariamente cego. O médico que acompanha Alex durante esse tratamento era realmente um médico. Estava lá por motivos de segurança do Malcolm McDowell. É, o McDowell também teve costelas quebradas durante a filmagem na cena de humilhação após o tratamento, e ele quase se afogou de verdade devido a uma falha no equipamento que o ajudaria a respirar na cena em que seus ex-amigos o encontram e o submetem a ele a uma tortura numa banheira. Stanley Kubrick propositalmente cometeu vários erros de continuidade em Laranja Mecânica. Os pratos em cima da mesa trocam de posição e o nível do vinho nas garrafas muda em diversas tomadas, com a intenção de causar desorientação ao espectador. O filme foi retirado de cartaz no Reino Unido a mando do próprio Stanley Kubrick. Irritado com as críticas recebidas sobre Laranja Mecânica seria muito violento, Kubrick declarou que o filme apenas seria exibido lá após a sua morte, o que ocorreu em 1999. A cobra de estimação de Alex foi colocada nas filmagens após o diretor Stanley Kubrick descobrir que Malcolm McDowell tinha medo de cobras. Quer dizer, o cara teve que contracenar tendo medo de cobras. O orçamento total do filme foi de apenas 2 milhões de dólares. Essas e muitas outras curiosidades você pode ver nos documentários que tem no DVD duplo, esse infelizmente já esgotado, e no Blu-ray do filme Laranja Mecânica. Eu recomendo seriamente que você adquira, principalmente se for num link do Submarino. Muito bem, e o meu próximo filme é... O Código da Vinci. Ano de produção 2006, direção Ron Howard, roteiros Akiva Goldsman, atores principais Tom Hanks no papel de Robert Langdon, Audrey Tautou no papel de Sophie Neveu e Ian McKellen com o papel de Sir Leif Tibbin. Baseado no famoso best-seller do escritor americano Dan Brown, O Código da Vinci causou polêmica ao questionar a divindade de Jesus Cristo. A maior parte do livro desenrola-se a partir do assassinato de Jacques Seigneur, curador do Museu do Louvre. Robert Langdon, Sophie Neveu e Leif Tibbin vivem várias aventuras ao tentar desvendar códigos que deem resposta aos enigmas que Jacques Seigneur deixou antes de morrer. A trama do livro envolve desde grandes organizações católicas e conservadoras como a Opus Dei até a sociedade secreta conhecida como Priorado do Sião, que, de acordo com documentos encontrados na Biblioteca Nacional de Paris, possuía inúmeros os membros famosos como Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e Leonardo da Vinci. Dan Brown mesclou com perfeição os ingredientes de uma envolvente história de suspense com informações sobre obras de arte, documentos e rituais secretos. Eu realmente recomendo a vocês assistirem esse filme devido ao estilo, vamos assim dizer, caçador de tesouros que tem nesse filme do O Código da Vinci. Muita gente não gostou do filme, principalmente pela interpretação do Tom Hanks, mas eu não concordo. Eu gostei da interpretação dele e acho um filme excelente, apesar das críticas. Algumas curiosidades a respeito do Código da Vinci. Na opinião do realizador Ron Howard, o ator ideal para interpretar Robert Langdon, na verdade, deveria ser Bill Paxton, mas ele não pôde aceitar o projeto devido a conflitos de agenda. Russell Crowe, Hugh Jackman, Ralph Fiennes e até mesmo George Clooney estiveram quase para interpretar o personagem Robert Langdon. Esse é o terceiro filme que o diretor Ron Howard e o ator Tom Hanks trabalharam juntos. Os anteriores foram Splash, Uma Sereia em Minha Vida e Apollo 13. Inicialmente seria James Horner o compositor da trilha sonora, mas ele desistiu do projeto para trabalhar em Um Mundo Novo de 2005. Então Hans Zimmer acabou sendo contratado, o que deixou a trilha, na minha opinião, muito melhor. O Ministério da Cultura francês permitiu que a equipe de filmagens rodasse cenas no interior do verdadeiro Museu do Louvre. O sino da Catedral de Lincoln, que badala de hora em hora, ficou em silêncio do dia 15 ao dia 19 de agosto de 2005 devido às filmagens no local. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Como os produtores não obtiveram permissão para usar iluminação artificial na Mona Lisa, uma réplica foi usada nas cenas em que o quadro é visto. Bom, eu recomendo que vocês adquiram ou o DVD duplo, que deve estar baratinho nos links por aí da vida, e também o Blu-ray desse filme, que é, sem sombra de dúvidas, sensacional. Muito bem, segunda viagem, o próximo filme é... O Guia do Mochileiro das Galáxias, ano de produção 2005, direção Garth Jennings, roteiro Douglas Adams e Kerry Kirkpatrick, atores principais Martin Freeman no papel de Arthur Dent, Mos Def no papel de Ford Prefect, Zooey Deschanel no papel de Trillian, Sam Rockwell no papel de Zaphod Beeblebrox e Warwick Davis no papel de Marvin, o robô depressivo. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um filme de comédia e ficção científica baseado na trilogia de quatro livros, que por acaso são cinco, do autor britânico Douglas Adams, que narra as desventuras de Arthur Dent, o último terráqueo vivo. Seu planeta natal, a Terra, ou como é conhecido, aquele planetinha quase inofensivo do setor ZZ9 plural Z Alpha, foi destruído pela armada Vogon para que fosse criado um desvio no hiperespaço. A partir daí, Arthur tem que viver uma nova realidade viajando pelo espaço com seus companheiros de viagem Ford Prefect, Zaphod Beeblebrox e a sua pseudo-namorada, amiga e também terráquea sobrevivente Trillian, além, é claro, do queridíssimo robô depressivo Marvin, em busca da pergunta definitiva para o universo, a vida e tudo mais. Cara, se vocês nunca viram esse filme, ou mesmo nunca leram os livros do Douglas Adams, vocês deviam tomar vergonha na cara, parar agora de ouvir o Paranerd, correr para comprar esse filme, assistir esse filme, ler esses livros, porque, bicho, é impressionante como é que o Douglas Adams viajou legal na maionese e com o típico humor em inglês do estilo Monty Python, que aliás Douglas Adams era colaborador do Monty Python, para fazer um filme sensacional. Pra quem lê os livros, o filme é um pouco ruinzinho, vamos assim dizer, porque ele teve que adaptar muita coisa pra poder passar no cinema. Mas eu não considero um filme ruim, muito pelo contrário, é um excelente filme. Se você nunca viu os filmes nem leu os livros, eu recomendo. Veja primeiro o filme e depois leia os livros. A sua diversão vai estar muito mais garantida desse jeito. Os links, obviamente, tanto dos filmes quanto dos livros, vão estar aqui neste post do Paranerd. Cara, é realmente sensacional. Se você não sabe do que eu tô falando, corre atrás. Esse filme vale muito a pena e os livros valem mais a pena ainda. Assistam o filme O Guia da Mochila das Galáxias e vejam os livros, leiam os livros, vocês não vão se arrepender nem um pouco. Algumas curiosidades. O personagem Rama Kavula, interpretado no filme por John Malkovich, foi criado especialmente para o filme. Esse personagem não existe, no caso, nos livros. O DVD desse filme tem uma característica muito interessante, que é um botãozinho chamado gerador de probabilidade infinita. Clique nesse botão e você vai ser lançado automaticamente para qualquer um dos extras existentes no DVD. E normalmente você não vai ser lançado no início do extra, mas muitas vezes você vai ser lançado no final ou no meio ou em qualquer ponto de qualquer extra, o que é realmente uma coisa muito louca. Aliás, esse botão do gerador de improbabilidade infinita é a única maneira que você tem para assistir o desenho animado que passa na televisãozinha em frente ao computador, o Pensador Profundo, numa parte mais no meio do filme. Só através do gerador de probabilidade infinita você consegue ver em tela cheia o desenho que o Pensador Profundo estava assistindo. Muito bem, e o próximo filme é... O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Ano de produção 2003, direção John Amiel, roteiro Cooper Lane e John Rogers, atores principais Aaron Eckhart como Dr. Joshua Keyes, Hilary Swank como a Major Rebecca Childs, Delroy Lindo como Dr. Edward Brass Brazenton, Stanley Tucci como Dr. Conrad Zinsky, Chuck Cario como Serge, Richard Jenkins como General Thomas Purcell e DJ Qualls como Theodore Donald Rato Finch. Esse filme é um filme catástrofe com elementos científicos bem trabalhados e narra a história que é o seguinte: a Terra de repente começou a sofrer diversos problemas de cunho eletromagnético por conta do seu núcleo ter misteriosamente parado de girar, o que fez com que o escudo eletromagnético da Terra se deteriorasse, o que causou todas as anomalias. A primeira pessoa a perceber isso foi o Dr. Joshua Keyes, interpretado por Aaron Eckhart, e ele conseguiu fazer com que várias pessoas descobrissem e fizessem com que os governos se mobilizassem para a construção de um equipamento, de uma broca, ou vamos dizer, uma máquina, para ir até o centro da Terra e fazer, vamos assim dizer, o núcleo da Terra pegar no tranco. Um que eu adoro de paixão nesse filme é que todas as informações científicas dele são coisas que dá para se fazer realmente com a ciência. Talvez a ciência ainda não tenha conseguido chegar ao nível de pôr em prática tudo que está lá, mas tudo que existe nesse filme tem embasamento científico, ou pelo menos teórico. E se vocês tiverem o DVD desse filme, se não tiverem, comprem, pelo amor de Deus, mas se vocês tiverem o DVD desse filme, eu recomendo assisti-lo com os comentários do diretor John Amiel. O cara manda muito bem, coloca muita informação, muitas curiosidades, muitos extras, muitas informações sobre a produção e sobre os fatos científicos também que estão incluídos nesse filme, o que sinceramente é fantástico. Se você ainda não assistiu O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, assista, porque eu garanto que é um espetáculo sensacional. Eu adoro esse filme. Algumas curiosidades de O Núcleo. Inicialmente seria Peter Ryans quem dirigiria O Núcleo Missão ao Centro da Terra, tendo se afastado posteriormente do projeto devido a discordâncias com os produtores. Logo após a tragédia do ônibus espacial Columbia, que explodiu ao tentar reentrar na atmosfera terrestre, o trailer de O Núcleo Missão ao Centro da Terra foi retirado dos cinemas americanos, já que continha cenas de um acidente envolvendo um ônibus espacial. O orçamento de O Núcleo foi de $60 milhões. Vamos lá, próximo filme. Piratas do Vale do Silício. Ano de produção 1999, direção e roteiro Martin Burke, atores principais Noah Wyle como Steve Jobs, Anthony Michael Hall como Bill Gates e Joe Slotnick como Steve Wozniak. Baseado no livro Fire in the Valley, de Paul Freiberger e Michael Swain, esse filme mostra de forma romanceada, lógico, como foi a vida de Steve Jobs, o grande bambambam da Apple, e o titio Bill Gates, da Microsoft. Entre outras coisas, mostrou-se nesse filme a infância desses dois gênios, adolescência também, como eles se conheceram e principalmente a rixa que teve entre os dois quanto ao Bill Gates ter roubado da Apple os conhecimentos para poder produzir o Windows, entre outras coisas. Se você quer conhecer um pouco a respeito da vida desses dois ícones do mundo nerd, então eu recomendo que vocês comprem esse filme Piratas do Vale do Silício. Só uma informação que eu acho que vai ser muito importante caso você esteja realmente interessado nesse filme. Você não vai encontrá-lo com o nome Piratas do Vale do Silício. Por quê? Ele foi lançado aqui no Brasil em DVD com o nome de Os Piratas da Informática. Então, busque por este nome, Os Piratas da Informática, caso você queira ver o filme Os Piratas do Vale do Silício. Eu realmente recomendo, gente, é muito bom o filme. Você vai saber um pouco mais sobre a vida do meu titio Bill Gates. E o próximo filme é... Robocop, o policial do futuro. Ano de produção 1987, direção Paul Verhoeven, roteiro Edward Neumayer e Michael Miner. Atores principais: Peter Weller no papel de Alex Murphy, Robocop; Nancy Allen no papel de oficial Anne Lewis; Ronnie Cox como o vice-presidente Dick Jones; e Kurt Wood Smith como o bandido Clarence J. Bodker. Bom, quem não conhece Robocop, um dos maiores clássicos de ficção científica e ação dos anos 80, clássico da Sessão da Tarde, onde o policial Alex Murphy, depois de ter sido violentamente agredido e fuzilado pela quadrilha do Clarence Bodker, ele é revivido para ser Robocop, o policial do futuro. E aí tem toda a história que todo mundo aqui já conhece, então não tem como não fugir. É um thriller de suspense, ação e ficção científica sensacional. O Paul Verhoeven, quando fez o Robocop, criou uma espécie de linguagem metalinguística ao colocar comerciais de televisão, reportagens, ao mesmo tempo que acontece o filme. É sem sombra de dúvida uma das maiores obras de ação e ficção que existe no mundo. Se você, por acaso, ainda não assistiu Robocop, não sei o que você está esperando. Vá assistir. Não tem como recomendar menos esse filme. Esse filme é sensacional. Algumas curiosidades sobre o filme Robocop. A entrada do prédio da OCP, na verdade, é a entrada da prefeitura de Dallas, Texas. A armadura do personagem Robocop foi construída para que o ator Michael Ironside vivesse o papel do policial Alex Murphy. Mas Ironside não pôde aceitar o papel porque a armadura criada por Bob Botting ficou pequena. Assim sendo, o diretor Paul Verhoeven optou por escolher Peter Weller para interpretar o personagem. A arma de fogo utilizada pelo personagem Robocop é uma adaptação da pistola Beretta 93R automática. Ed Van Halen, guitarrista do grupo Van Halen, faz uma ponta no primeiro filme vivendo Keva Rosenberg, um cidadão comum que dá sua opinião sobre a greve dos policiais a um repórter. Se vocês não lembram quem é esse Rosenberg, é o cara que na hora que eles estão perguntando para os transeuntes o que, que eles acham sobre greve dos policiais, é o cara que acha, pô, mó barato, bicho, deixa eles fazerem greve, a coisa é assim mesmo, o cara que é muito loucão, então. Esse é o Ed Van Halen. Foi utilizado um comercial brasileiro da calça jeans Pool no começo dos anos 80 entre os comerciais fictícios que apareciam no Robocop. Graças ao sucesso que o filme Robocop teve, foi criado um tokusatsu japonês chamado Giban em 1989. A ideia do Robocop não é pioneira como muitos imaginaram. O conceito de um policial morto que é transformado em ciborgue já tinha sido abordado no anime japonês O Oitavo Homem em 1963. Tá vendo? Muito bem, então. E o próximo filme é... Scott Pilgrim Contra o Mundo. Ano de produção 2010. Direção Edgar Wright. Roteiro Edgar Wright e Michael Bacall. Atores principais: Michael Cera como Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winston como Ramona Flowers e Ellie Wong como Knives Chow. Baseado nos quadrinhos de Brian O'Malley, que eu recomendei a vocês no episódio 30 de quadrinhos com o Matheus H.Q. Man, ia ser óbvio que eu teria que também recomendar o filme aqui nessa recomendação de filmes. A gente até já tinha falado um pouco, eu e o Matheus, sobre a adaptação, que tinha sido uma boa adaptação, apesar do final do filme ser completamente diferente do final dos quadrinhos. E aqui está a recomendação agora por extenso do filme. Se você por acaso ainda não leu os quadrinhos, não sabe do que se trata, Scott Pilgrim narra, obviamente, a vida e o cotidiano do jovem Scott, um vagabundo profissional de Toronto, Canadá, que acaba tendo a sua vida muito complicada por conta da paixão que sentiu pela menina chamada Ramona Flowers. Afinal de contas, para que ele possa namorá-la, ele vai ter que lutar simplesmente com os 7 namorados do mal, ou melhor dizendo, os 7 ex-namorados do mal da Ramona. É um filme sensacional, totalmente nerd, cheio de referências e efeitos visuais. Se você ainda não comprou, compre, estará agora em venda no mês de maio aqui no Brasil, o DVD duplo e o Blu-ray. Adquira, gente, é sensacional. Eu adorei esse filme. Claro que eu gostei bem mais dos quadrinhos, mas o filme também é muito bom, é muito divertido e dá pra rir um bocado. Eu recomendo de olhos fechados Scott Pilgrim contra o Mundo. Algumas curiosidades sobre o filme do Scott Pilgrim. As filmagens ocorreram entre 30 de março e 6 de agosto de 2009. O nome Scott Pilgrim foi escolhido pelo criador Brian Lee O'Malley por causa de uma música da banda noventista indie rock composta apenas por mulheres chamada Plum Tree. E o próximo filme é... SOS, tem um louco solto no espaço. O ano de produção é 1987, direção e roteiro Mel Brooks, que também assinam o roteiro Thomas Meehan e Ronnie Graham. Atores principais: Mel Brooks, que interpreta os personagens Presidente Skrull e Iogurte, Bill Pullman, que faz o papel de Lone Star, John Candy, que faz o papel de Barf, e Rick Moranis, que faz o papel de Dark Helmet. Já que eu me autopropus a não colocar nenhum dos filmes do Guerra nas Estrelas nessa listagem dos 10 filmes que eu queria recomendar, então eu pensei, poxa, eu queria colocar alguma coisa de Guerra nas Estrelas, mas não queria colocar nenhum dos filmes de Guerra nas Estrelas. O que é que eu coloco? SOS tem um louco solto no espaço. Essa, se vocês não conhecem, é uma tremenda de uma paródia sensacional, fantástica, do Mel Brooks, em cima dos filmes Guerra nas Estrelas e outros filmes de ficção científica espacial também. É uma piada atrás da outra esse filme, cara. Essas são cenas que fazem você chorar de tanto rir. A primeira entrada do Rick Moranis como Dark Helmet, que obviamente é uma sacanagem ao Darth Vader, ele entra com aquela som de respiração pesada do Darth Vader, e de repente ele levanta o visor e fala: cara, não dá pra respirar dentro disso aqui, pelo amor de Deus. É pra mijar de tanto dar risada. Filme do Spaceballs, que é o SOS tem o louco sono no espaço. E aliás, que tremenda maravilha de tradução do título em português, né? Spaceballs seria alguma coisa como bolas espaciais ou espaçobolas. Chamaram de SOS tem um louco solto no espaço, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Vejam esse filme, é sensacional sem dúvida, e apesar de ser um DVD simples, é realmente uma coisa sensacional para se assistir. Eu recomendo com certeza, SOS tem um louco solto no espaço. Muito bem, e o próximo filme é... Star Trek, ou como eu gosto de chamar, Jornada nas Estrelas 11, de J.J. Abrams. No caso, o ano de produção desse filme é 2009, a direção, obviamente, é do brilhante J.J. Abrams, o roteiro é Roberto Orci e Alex Kurtzman. Atores principais: Chris Pine no papel do Capitão James T. Kirk, Zachary Quinto como o Sr. Spock, Leonard Nimoy como Scott Prime e Eric Bana no papel de Nero. Sinceramente, gente, o Star Trek ou Jornada nas Estrelas 11 é, na minha opinião, o melhor reboot de cinema de todos os tempos. Também não podia ser outra. Quem mais para fazer com que a franquia Jornada nas Estrelas pudesse virar novamente um filme de sucesso do que o brilhante J.J. Abrams, o criador do Lost? Cara, não tenho o que se dizer mais. Eu sou Trekker de carteirinha, só não sou filiado da Liga lá dos Planetas, mas eu tenho quase que a minha filiação já, sou até inclusive um vulcano honorário e tudo mais, e eu fiquei maluco quando eu vi pela primeira vez no cinema o Star Trek, porque é tanta referência, é tanto easter egg no meio do filme, que se você é um Trekker mesmo de carteirinha, você baba neste filme, cara. Esse filme é sensacional, não tem nada a dizer. Dessa lista de 10 filmes que eu tô dando hoje, com certeza este é o meu filme favorito. Se eu não conseguir convencer vocês a assistir nenhum dos outros filmes que eu falei até agora, e nem o último que eu ainda não falei, podem ter certeza que eu quero que vocês vão assistir Star Trek. Não viu ainda? Tá perdendo teu tempo. Ah, mas eu não sou fã da série, eu não vou entender nada. Aí é que tá, meu querido. Esse filme foi feito pra você que não conhecia nada da série Jornada nas Estrelas, porque eles reinicia a franquia com uma história completamente nova, mas que fica com o pé totalmente preso às informações que existiam antigamente. Então, pra quem curte, é um prato cheio. Pra quem não conhece, é uma excelente forma de começar a conhecer o universo Jornada nas Estrelas. Eu recomendo isso 100%. Eu não vou contar nada desse filme, porque esse filme é pra vocês querer conhecer do início ao fim. Assistam Jornada nas Estrelas 11, ou como ele foi chamado aqui no Brasil, apenas Star Trek. E pra terminar agora essa minha lista, ficou bem grande, hein? Caramba, falei coisa pra caramba. Vamos ao último filme da minha listinha de recomendações, que é Tropas Estelares, ano de produção 1997, direção Paul Verhoeven, roteiro Edward Neumeier, atores principais Casper Van Dien no papel de Johnny Rico, Denise Richard no papel de Carmen Ibanez, Neil Patrick Harris no papel de Carl Jenkins e Michael Ironside no papel do professor Jim Haskazaki. Gente, esse filme tá nessa lista porque é outro maravilhoso filme do Paul Verhoeven. Ele pegou a mesma sacada de metalinguagem do Robocop e fez um filme de ficção científica com insetos. a mesma ideia do ter comerciais, documentários e reportagens no meio do filme está também nesse Tropas Estelares. Para quem não conhece, a Terra estava sendo atacada por alienígenas insectoides, né? E a gente vê a história do Johnny Rico, da Carmen Ibanez e do Carl Jenkins, da saída deles da escola, entrada nas forças de defesa da Terra e o que aconteceu depois, só vocês assistindo o filme. Eu recomendo esse filme não só pela pegada do Paul Verhoeven, mas também por conta dos comentários que ele faz. Tem uma trilha de comentários em áudio e em legenda também dele. Eu inclusive recomendo que você assista o filme com os comentários do Paul Verhoeven, porque é fantástico, te dá uma outra visão desse filme. Então, com isso, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha de 10 filmes que eu escolhi para vocês. E sem mais delongas, vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Carter, Deuteronomy. It all started with the Big Bang.